Que mais sucesso! Ao vivo em São Paulo! Sucesso! Na tua cozinha, portal do Arrocha. Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Suas curtidas já passam de 100, seu direct tá cheio também. Mas me fala o nome de alguém. E te pego por seu nome sem tirar sua roupa. Que não quis se aproveitar enquanto estava louca. E ao invés de usar, te leva pra jantar. Só pra conversar, só pra gente ficar. São Paulo! Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Eu quero ver o que você quer, me liga quando você quiser. É muito louco quando a gente transa, só não me falta esperar. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Quero ver o que você quer, me liga quando você quiser. É muito louco quando a gente transa, só não me falta esperar. Ao vivo em São Paulo, faz o L, faz o X, faz o L, faz o X. Sucesso! É um prazer imenso estar com vocês aqui em São Paulo. Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Suas curtidas já passam de 100, seu direct tá cheio também. Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem tirar sua roupa. E não quis se aproveitar enquanto estava louca. Que ao invés de usar, quis te levar pra jantar. Só pra conversar, só pra gente ficar. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com o que você anda, cuidado pra não se queimar. Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser. É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar. Neto LX, ao vivo em São Paulo. Paredões. Sucesso! LX Produções.